Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Queiroz, do Bacanudo e Caçadores da Lista Perdida, e esse cast tá cheirando como o Espírito Jovem. Aqui é o Alfalfa, do Mais Uma Dose, do Poeira Pensante, e onde fica o tempo dos cachorros? E aqui é Rafael Tequim, o host desse podcast, e eu escuto grunge, mas nem pensar que eu usaria uma camiseta xadrez. Que isso, rapaz? Xadrez é foda, cara. Cara, estamos fora dos anos 90, cara. Não, nem vem. Atualmente. Você usa calça jeans e calça jeans é coisa dos anos 30. É... Se fosse rasgada, seria aí grunge. Ah, não, aí seria mais punk mesmo. É uma calça bem surrada, mas rasgada... Surrada. E... Rasgada é punk. Não, eu falo surrada mesmo, tipo, com os cortinhos, assim, sabe? Mas não, só surrada de sujo mesmo. É porque ninguém toma banho, essa é a verdade. Até a roupa em si, assim, camisa, sabe? Você não vê pra muita camisa sem manga, que é associado mais ao punk rock, né? A camisa sem manga, porque rasgou a manga, sabe? Sim. Não, as camisas, o próprio Kurt, ele é famoso por usar aquele casaco... Eu chamo casaco felpudo, sabe? Que é um casaco felpudo mesmo, né? Sim. Meio sujo, mas tu não vê rasgo naquele casaco, né? Um casaco velho, de brechó, usado, sabe? Aliás, toda a cultura grunge era assim, né, cara? É. É, cara. Mas é porque também a cultura grunge, pô, começa lá em Seattle. Seattle, porra, tem um lugar lá, vive, tipo... É tipo São Paulo, sabe? É terra da garoa. No paraíso pra mim. É. O lugar é, tipo, meio frio e tal, então lá eles usam mesmo essas blusões e tal de flanela. É, e entrou numa de também que os jovens de lá eram mais revoltadinhos e tal. Aliás, primeiramente, o pessoal que tá escutando provavelmente tá pensando, o que esses malucos estão falando, né, cara? Mas o assunto do podcast hoje, eu aqui com Nicolas Queiroz e Alfa, é grunge, né, o movimento grunge. Do rock, o movimento do rock dos anos 90, onde surgiu o Nirvana, que é odiado e amado por muitos, surgiu o Pearl Jam, surgiu o Soundgarden, e é nesse podcast que a gente vai falar sobre música novamente, é a segunda vez que a gente fala sobre música e é a segunda vez que participa o Nicolas, né? Olha aí, que beleza, que maravilha. E é a primeira vez que participou o Alpha. Dessa fase é a primeira vez. Exatamente. E é a primeira vez que o Nicolas e o Alfalfa gravam após o fim do Pod Café. Olha só, cara. Olha só isso. Isso é histórico. Concretizei aqui o reencontro dos vocês dois, cara. Pois é. Aí, quase, existem quase... milhões de fãs do Pod Café que agora estão molhados por sua causa. Cara, olha só. Olha isso que você tá fazendo, Rafael. Oh, e fãs do Pod... Cara, eu tô responsável por isso. Fãs do Pod Café, aí. Get a Life, por favor, né? Chega. Você fazendo a alegria dos Alfafete. Alfafete. Já tentou o nome. Não. Meu Deus. Chega disso. Olha, Deus, isso não fica em 2013. Fãs do Pod Café, sejam bem-vindos ao Banco de Cérebros. E é isso aí. Então, nesse podcast nós falamos sobre grunge e não tem muito segredo. Vamos continuar aí o papo. Primeiramente, o que a gente poderia falar nesse podcast é como surgiu o movimento grunge, que surgiu lá na cidade de Seattle, que também era a cidade de Jimi Hendrix. E foi engraçado, né? O Jimi Hendrix tem um estilo completamente diferente do grunge, não tem nada a ver. Mas eram épocas bem diferentes, né? Sim. Exato. Os contextos são totalmente diferentes, né? Você vai ter, pra propiciar basicamente o grunge nesse estado, né? Primeiro que você tem assim, que o final... Os anos 80 foi considerada a década perdida, né? Principalmente lá fora. Sim. De crise, Guerra Fria, que estava no seu auge, né? Teve um baque, se eu não me engano, e não teve evolução, assim, sabe, em tecnologia ou algo relacionado a isso. Mas parece que é considerado que foi uma época, a década perdida, porque não teve muita, sabe, evolução em certas partes, né? Então, acabou sendo você assim. Você tem uma indústria cultural que, ela de uma certa forma, ela está... saturada, sabe? Você tem uma profusão de gêneros e bandas, sabe? E uma coisa assim, o pop se tornou algo... Ali é o auge do pop vendido, assim dizendo. É quando eles pensam que o rock acabou, sabe? Que é o auge da MTV, é o auge, sabe, dessas coisas todas. Dos videoclipes, dos shows de arena, sabe? Da mercantilização em cima da música, né? Engraçado que a gente, tanta gente referencia os anos 80 como sensacional pela da cultura pop e tudo mais. E, tipo, muita gente não sabe disso, né? É verdade. E você vai ter movimentos como o punk rock, ele tava florescendo nos anos 70 e nos anos 80 ele já atingiu o mundo, né? Ele já tem até uma pegada mais hardcore. Você tem o heavy metal super desenvolvido nos anos 80, principalmente pelo meu ídolo Dio, que vai sair do Black Sabbath, e o Black, aí vai, você vai ter duas grandes frentes, você vai ter também o Iron Maiden, você vai ter a New Wave of British Heavy Metal, cara, que é anos 80, sabe? Sim. Foi a nova onda das bandas de heavy metal na Inglaterra. E você vai ter um movimento meio novo que é do indie rock, que é da galera querendo fazer música por conta própria, sem depender de gravadoras, que é essa crise que eu falei. Essa galera tá procurando fazer a música por conta própria, é o conceito de do it yourself, sabe? Só fazendo suas próprias fitas, que era chamada de C86, sabe? Sim. Então você vai ter convergência disso tudo formando alguma coisa, basicamente. Inclusive essa parada que você falou aí da galera fazendo suas próprias fitas, foi o que começou o movimento grunge, foi o início da tal gravadora Sub Pop, que a gente vai falar bastante dela daqui a pouco. Até o nome dessa gravadora, né, Sub Pop, que é pra mostrar que eles estão, tipo assim, eles querem estar abaixo do pop, sabe? Eles não querem estar no mainstream, sabe? Tanto que muitas bandas de grunge meio que se sentiram mal com o sucesso do grunge nos anos 90, né? Exatamente. É porque o pessoal de Seattle, que fazia musiquinha apenas ali pro pessoal de Seattle mesmo, acabou meio que se sentindo desconfortável com o boom, né, do grunge. É, porque sim, também, sim. Porque assim, era uma galera que, tipo, quando eles faziam o som deles, eles faziam o som, aquele som zoado, escroto e tal, mas eles faziam assim, era da minha galera, da galera do meu bairro pra galera do meu bairro, sabe, pros meus amigos. Não era uma parada pra ser feita pra vender, era uma parada que eles faziam uns pros outros. Tanto é que as bandas naquela época sequer tinham integrantes, assim, muito fixos, sabe? Tipo, um cara era integrante de 30 bandas e, às vezes, as bandas só tinham o nome mesmo, porque já teve vocalista de um, já teve baterista do outro, sabe? Os membros originais já foram pro espaço, já estão em outro lugar, sabe? E, basicamente, se a gente for associar o grunge à podosfera, por exemplo, já que podemos dizer que tem ouvinte do Podcafé aqui, é como se o Nirvana fosse o Podcafé. Eu era o cara que queria dinheiro, fundei o Foo Fighters quando essa porra acabou. O Rodrigo só não queria sucesso, queria fazer as coisas pros amigos dele, é o Kurt Cobain, sabe? Só não morreu. Mas morreu pra podosfera, basicamente. E o Falfa, acho que é o Chris Novoselic, tá perdido por aí, virou governador uma hora, virou não sei o quê. É o Falfa, tá perdido. É sensacional a analogia. Tô brincando. Ah, boa. Gostei da analogia onde eu faço parte do Nirvana da podosfera, obrigado. Odiado por alguns, né? Pois é, odiado por alguns, amado por outros. E aí, esse podcast aqui, o Banco de Cérebros, é tipo grunge, né? A gente é tipo uma bandinha grunge que tá fazendo apenas pro pessoal do bairro. Né? Olha, vocês são pós-grunge, né? Nossa, tá fazendo o pior é que você falou, vocês são pós-grunge, eu gosto de pós-grunge também. O Nicolas, não. Eu considero o grunge não como um gênero musical, porque eu acho que dentro do grunge, todas essas bandas que se denominam grunge, elas... Claro, todas as bandas que sobreviveram à era do grunge, elas têm inúmeros rótulos de gênero musical. Sim. O grunge tá ali por conta do período que ela passou. Pronto, por que o Nirvana é a banda grunge? Porque ela nasceu no período grunge e morreu dentro do período grunge. Ela não viveu mais que isso. Provavelmente ela viraria um rock alternativo, viraria um indie rock, alguma coisa ela viraria. Ela não ficaria grunge eternamente, sabe? Você pode ver qualquer banda que tá viva até hoje. Soundgarden, Stone Temple Pilots, sabe? Pearl Jam, elas têm outros gêneros. O grunge, ele é um rótulo temporal, assim como o hippie foi, de certa forma. Sabia que nas revistas dos anos 70, algumas bandas eram denominadas bandas hippies? Ah, é? Alguma coisa que hoje em dia não existe, é. Hoje em dia não existe mais esse conceito, mas bandas hippies, sabe? Olha só, velho. Não, nesse ponto que você falou de evolução, há de se ver o Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains, que passaram no Brasil há pouco tempo. Sim, exatamente. Com bastante cenários completamente diferentes. O Pearl Jam veio, né? Num show de O Eric Vedder vai estar aqui. Hard rock total. O Soundgarden vai vir pro Lollapalooza, tipo, completamente alternativo, sabe? Uh-huh. E o Alice in Chains estava no último Rock in Rio no dia do metal. E eu tava lá. Tava como um new metal hardcore, uma coisa assim, sabe? É, sabe, tipo, que essas bandas do grunge, nenhuma delas era, tipo, exatamente um estilo próprio. Mesmo entre si, as bandas eram muito diferentes, sabe? E depois que acabou aquela fase de promoção da ideia grunge, cada banda seguiu a evolução corrente, assim, sabe? Exatamente. Um seguiu seu estilo. O estilo que era aquele... Afinal, o grunge era isso, né? Foi um período que surgiu várias dessas bandas. Cada banda tinha sua inspiração. E com o tempo, quando o período grunge acabou, essas bandas foram buscar as inspirações. Então foram mais nas suas raízes, né? O Alice in Chains, se eu não me engano, era mais... Eu não sei o estilo que era mais inspirado o Alice in Chains, mas ele foi muito mais pra esse lado. É, o Alice in Chains, ele tem muito também do... Não sei se você ouviu falar de sludge metal. Não. É um subgênero, um rótulo, né, que vem do heavy metal, que vai mesclar elementos do hardcore. Por isso que eu falei que tem essa coisa do hardcore, né, que teve até no Rock in Rio mesmo, com o doom metal, que já é aquela coisa do princípio lá do Black Sabbath, sabe? Sim. É. E às vezes também tem um pouco do rock solista, que é aquela coisa americana mesmo, né? Ah, o Alice in Chains ali, de todos, eles eram mais heavy metal de todos. Eles tinham, ia declaradamente influenciado pelo Black Sabbath. Eles falam bastante, até o vocal que morreu, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Ele era muito, muito fã do Ozzy. Lane Stanley ou Mike Starr? É, Mike Stanley, alguma coisa assim. Ele era muito fã do Ozzy. É, e você vê que esse lance do sludge metal, ele vai influenciar até bandas, outras bandas de grunge, como The Melvins, por exemplo. Que a galera era toda de Louisiana, por isso tem essa coisa do rock solista também, sabe? Muitos membros eram de Louisiana, mas estavam lá por Seattle. Mas assim, entender por que foi Seattle. É que Seattle, muita gente não entende. Nessa época que não tinha internet, nessa época bonita. Tava meio foda, né? Assim, as pessoas... Seattle tava meio que isolada dos grandes centros urbanos, das grandes metrópoles americanas, como Los Angeles, como Nova York, sabe? Tava afastado desses centros de atenção, assim dizendo. Então você tinha um certo repúdio da galera em Seattle por aquele movimento que tava acontecendo lá. Mas ao mesmo tempo, você tem que ser influenciado por algo que tá rolando, né? Então em Seattle, eles pegaram essa influência, como eu já falei lá no início, do hardcore, do punk, do heavy metal e até do indie rock na questão da independência musical. Não no estilo, senão na sonoridade. A sonoridade do grunge não tem nada a ver com o indie rock. Mas a questão, assim, a causa, né, musical, vem do indie rock total, total. Que é essa coisa de independência, eu vou fazer minha própria CD, vou fazer minha própria fita, meu próprio vinil, vou divulgar aqui, eu fechou aqui, e não tô nem um pouco preocupado com grandes gravadoras e grandes contratos, sabe? Ah, aí, nesse ponto, Nick, eu vou até dizer que não é que eles, o indie e o grunge nasceram juntos, mas eles tiveram a mesma influência. Sim. Que é aquela influência do punk, do It Yourself, sabe? Uhum. Sim, sim, que a gente até comentou. E aí você vai ter muito tema de, tipo, você vai ter essa coisa da apatia, da depressão, a depressão que é característica dos anos 80. A gente vai falar pra um, pode citar como o emocore, a raiz dele é anos 80, sabe? O emotional hardcore, a raiz dele é anos 80. Você vai ver muitas bandas dos anos 80 fazendo o início disso. O grunge, ele surgiu no final dos anos 80, foi mais ou menos em 87. Começou... Esse movimento da galera gravar fita e tal, eu cheguei a comentar isso agora há pouco. Sim. Eles gravam fitas cassete, iam distribuindo, assim, entre eles, sabe, trocando som. Aí, diversos fanzines ao longo da costa oeste estavam divulgando essas fitas, sabe qual é? Sim. Aí veio uma revista que era, eu esqueci o nome da revista, mas era a revista que mais tarde virou a gravadora Sub Pop. Ela só teve uma edição com esse nome. É Subterranean Pop, o nome da revista. Subterranean Pop, isso. Ela teve só uma edição, e essa edição era um fanzine com algumas matérias, estava falando dos artistas, e uma cassete. Isso foi em 79. Ela foi rodando por algum tempo. Em 82... aconteceu qualquer coisa que essa Sub Pop, essa fanzine, a Sub Pop, foi completamente extinta. Aí em 86, o Bruce Pavitt, ele pegou várias dessas gravações e compilou o famoso Deep Six, que é o álbum que eu mandei pra vocês aí, pra vocês ouvirem. Que foi o início do grunge. Antes do grunge, era uma coisa de garotada. Em 86 e 87, que foi o lançamento desse Deep Six, é que, tipo, essas bandas começaram a ser vendidas, entendeu? Sim. E aí a Sub Pop chegou... Ela foi... começar a lançar todas essas bandas mais ou menos por essa época. Foi, em 86 ela lançou o Deep Six com, cara, muita banda boa tocando, sacou? Tinha Melvin, tinha um Soundgarden tocando Deep Six. Tinha The Disney, Mary Chain também, L7, se eu não me engano, peraí, só conferir pra não dizer que eu falei merda. É, eu também tô aqui procurando pra conferir. Não, é Disney, Mary Six, é Mary Chain, desculpa, Disney, Mary Chain, que é de 84, é essa daí mesmo. O L7, agora eu não tô lembrado. É, também é de 85 a banda, é. Verdade. Inclusive, assim, vale para título de curiosidade que a Sub Pop foi a gravadora responsável por essas bandas que a gente tá falando, né? E foi responsável também pela banda paulistana Cansei de Ser Sexy, que é uma banda que aqui no Brasil o pessoal não tem muito, assim, apego, mas que lá fora é considerada uma das bandas brasileiras mais famosas, sabe? Pois é, já ouvi falar nela mesmo, nunca cheguei a ouvir. Ela tem, assim, uma notoriedade muito grande, tipo, ela tá... É, num patamar próximo ao que é o Sepultura lá fora, só que, claro, a gente tá falando de meios culturais diferentes, né? Bem diferentes. Exato, mas assim, o patamar que eu digo de notoriedade, o Cansei de Ser Sexy, é famoso no mundo todo, sabe? Sim. Aqui no Brasil, muita gente nem nunca ouviu falar. Não é do público também aqui do Brasil, assim, sabe? É rock alternativo, né? Mas aqui o pessoal conhece muito mais... É indie rock, é eletroplast, mas o pessoal conhece muito mais nesse sentido de rock alternativo. Grupos como Los Hermanos, sabe? É um, sei lá, um Móveis Coloniais, sabe? Pra quem gostaria de entender um pouco mais o que foi a época lá no comecinho dos anos 90... É, na cena grunge em Seattle, pode assistir o filme Vida de Solteiro, Singles, né, que foi lançado em 92. Ah, ali tem, cara, ali tem muita referência às bandas. Tem uma música do Skin Yard, Throb. Cara, a música é uma porrada, sério. É você tomar uma porrada mesmo. E ela toca assim, de boa, tá a banda lá tocando e tá lá no filme agora. É, o Alice in Chains também tá no filme, né? O Soundgarden também faz a participação, se eu não me engano, né? Uhum. É, o Cameron Crowe, que é o diretor do filme, é bem interessante pra quem quiser assistir. É, basicamente é a cena grunge no começo dos anos 90, tava no auge, né? É, já tinha se lançado o Nevermind, que era o do Nirvana, o Ten do Pearl Jam. Interessante. Inclusive, o Ten do Pearl Jam tinha o CD original, sabia? Você tinha? Eu tinha tanto o Ten do Pearl Jam quanto o Nevermind. Mas o Nevermind era muito mais fácil. Agora, o Ten do Pearl Jam, ele era uma relíquia, assim. Eu não sei onde ele tá mais. Eu perdi o CD há alguns 10 anos. Até hoje é mais fácil você achar o Nevermind. É, né? O Nevermind tá vendendo, tipo, a R$13 na loja americana. Assim. Agora, assim, eu acho que é interessante, o pessoal já entendeu a questão do cenário, já entendeu a questão da década, das influências, né? Eu creio eu. Mas, sim, acho tá, que... e o que é o grunge, assim? O grunge, ele vai vir de uma controvérsia, né, como pode dizer, neologística, porque existe a palavra grunge com Y no final, que é um jargão em inglês que significa sujo, nojento, sabe? Essa coisa, né, de imundice, né? Por isso a brincadeira deles não tomar banho que eu fiz exato no começo do cast, né? Isso foi uma coisa da popularização do grunge, isso vale a pena dizer, porque assim, como eles surgiram nesse cenário independente, logo, grandes indústrias vão perceber a existência deles e a notoriedade deles. E aquilo vai ser vendido, sabe? Então essa coisa do sujo não necessariamente tem a ver com o início do grunge não, sabe? Não significa que essa galera, esses músicos eram sujos, se vestiam assim... Isso daí foi uma coisa que foi muito vendida, tipo assim, você, jovem, americano, que quer escutar o novo ritmo, que é o grunge, também tem que ser grunge, sabe? Então, fique mas... sujo, não sei o quê. Mas assim, vamos vender camisa xadrez. Não era uma parada que também foi normalmente vendido, vamos fazer um brainstorm, foi bem assim. Teve um cara lá... Não, claro que não foi, eu tô zoando, tô super exagerando, né? É, não. Sabe essas revistas que eu falei? Tipo a da Sub Pop, que tinha as cassetes e tal? Sim. Numa dessas revistas, um cara chamado Mark Arm. Ele sim, era. Sim, Mark era Arm, que é do. É do Mudhoney. É o vocalista do Mudhoney, que é uma banda grunge. Que é uma banda grunge. Então, ele vai e bota lá na resenha dele de um show qualquer. Que a, o som foi grunge. Que o som foi grunge, que tava mega sujo, barulho, uma porrada e tal. E tipo. A galera não entendeu o grunge direito, não entendeu exatamente o que era aquela gíria, e acabou virando um termo per si, entendeu? É, mas e também tem controvérsia nisso, porque o próprio Kurt Cobain, ele afirmava que o Jonathan Pollman, que era da Sub Pop, já vendia as fitas dessas bandas que a Sub Pop já tinha, né? com o selo grunge, sabe? Tipo, isso, claro, após a declaração do Mark, ou seja, isso não necessariamente foram as produtoras que fizeram. Isso, ou seja, a própria Sub Pop, que era uma gravadora independente, que era, tipo, contra esse conceito de mercado, né, de monopólios aí e tudo mais, ela meio que se vendeu, sabe? E vendeu esse termo grunge como, tipo, isso é uma exclusividade nossa, assim. A parada do termo em si foi uma parada que nasceu bem mais orgânico do que o que acontece nas gravadoras. Porque, no geral, nas gravadoras, quando eles querem definir um nome, um título novo, eles vão fazer um brainstorm, vão fazer pesquisa de público. Ah, sim, isso é, com certeza. Pra poder criar, né? Agora, a Sub Pop não, ela pegou uma parada que a galera já tava falando e a partir disso vendeu. Mas assim, o que eu tava só me defendendo, o que eu falei, é que, tipo assim, eu não tô dizendo que essa questão do grunge que eu falei agora, do se vista assim, seja sujo, não tô falando que isso daí foi criado pelas produtoras. Isso daí foi o seguinte, o que eu digo é, a indústria cultural, ela percebeu que o fenômeno grunge estava em alta, ela estudou aquilo, e lá nos anos 90, isso, a partir de 91, principalmente com o sucesso Nevermind, ela percebeu que ela tinha que transformar aquilo em algo rentável, sabe? Uhum. Então ela analisou, primeiro, ela pegou o Kurt Cobain, que era a figura, o ícone do grunge, né? É, fãs do Pearl Jam, me desculpe, mas ele era o ícone do movimento grunge. Não, sem dúvida, o Nirvana foi o líder de todos, né, do movimento grunge, vamos ser sério. Exato, e o Kurt era um cara problemático, ele tinha sérios problemas depressivos, e ele realmente ia no show com qualquer roupa, ele ia largado, ele ia de xadrez, ele ia de jaqueta, como eu falei, felpuda, sabe? Então eles associaram isso ao termo grunge, que é um termo que significa sujo, sabe? Isso que eu tô falando, não quer dizer que as produtoras criaram que as pessoas têm que ser sujas. Ela simplesmente se apropriou de valores que o grunge apresentava pra ela e transformou aquilo em mercado. É mais ou menos o que aconteceu nessa mesma época com o gangster rap, né? O rap lá dos gangsters de Los Angeles, de Nova York, que a indústria se apropriou e começou a vender a guerra entre Tupac, Notorious B.I.G., começou a vender que gangster tinha que usar bandana, sabe? Tinha que ter tal calça, tinha que ter tal parada, tal cinto. É meio que se apropriado que eles já fazem, só que agora de uma forma mais comercial, que é o que matou o grunge também. E aí você pode ver outras bandas também meio que adquirindo esse visual, né? Até algumas bandas têm o visual semelhante, né? Que acabou associando o grunge a um certo estilo também de se vestir, uhum, e tudo mais, né? Eu mesmo, a gente mesmo tava dizendo no começo do podcast, aquele negócio da calça surrada, da camiseta xadrez, né? Você pode ver outras bandas também com algo semelhante, mas o Nirvana realmente e o Kurt Cobain foi exatamente o original, né? Foi o líder disso tudo, né? Uhum. E o grunge é tão fortemente associado a eles que acaba sempre lembrando a partir disso, né? Sim, né? Não tem como você desassociar. Isso também tem a ver com, a gente falou agora da parte estética do grunge, mas a parte estética visual, mas na parte estética auditiva, né, a questão do som, o que que fazia um som grunge basicamente, era você ter alta distorção da guitarra, né, que é o efeito que chama de fuzz, que é a distorção comum do amplificador, né, e você tem também um efeito que não sei se você conhece, que é o feedback, que é, ele é também chamado de microfonia, né, mas só que é diferente da microfonia que a gente conhece daquela do cara dar dois tapinhas e faz aquele, né, é a microfonia de tipo, você ter uma espécie de resposta do som que você está fazendo no microfone, sabe? E consiste em você fazer a corda vibrar sem que ela esteja sendo pressionada, sabe? Só você encostando de leve, sabe? Uhum. Então, assim, esse efeito de feedback, esse efeito junto com a distorção, a melhor banda que você tem pra analisar isso é o Nirvana. Já começa por aí. Então, por isso que eles também eram meio que um porta-voz do movimento, porque o som do Nirvana, você vai pegar um Calm As You Are, você vai pegar um School, sabe? Esses sons, né? Cara, a própria Smells Like Teen Spirit, tudo bem, é Nevermind, mas não deixa de ser nesse estilo. Tá, mas qual é a diferença do, né, do som grunge para os outros sons, né? Era isso, esses efeitos que eles usavam em demasia nos seus sons. Ah, e também não era só efeito, porque efeito por efeito, sabe? Isso é só equipamento. Tem a parada da letra, da pegada da música. É, mas a pegada da música, se você tirar esses efeitos, se você for ouvir, assim, não é muito diferente do que já existia, sabe? A letra do Nirvana você pode comparar com um pouco da poesia gótica que já se fazia nos anos 80, sabe? Bandas como The Cure, bandas como, não sei se rinha dessa época, mas eu acho que seja, sabe? Já existia um pouco dessa coisa que o próprio Nirvana fazia. A espécie da simplicidade dos riffs do Nirvana você já vê no punk rock. Eu acho que a mistura disso tudo com esse efeito de guitarra é o que foi denominar o grunge, isso aí, pra mim. Não, é claro que a soma de todos esses fatores é que vai determinar o grunge. É tipo assim, é o glacê do bolo, sabe? Exatamente. Sem esse glacê, o bolo não seria comido, assim dizendo. Uhum. Mas assim, a coisa da letra mais simples e às vezes até um pouco mais melancólica, sabe? Na maioria das vezes, muito mais, né? Porque eu associo o grunge exatamente a isso, a letra um pouco mais melancólica, né? Muitas vezes, né? Cara, mas tem o assim, goth metal, tem o doom metal. O goth metal tudo bem que ele é anos 90, mas doom metal já existia nos anos 80, sabe? Não, não que outros não tenham, mas o... New Wave, tinha alguns sons que eram assim também. Porque, por exemplo, tem o Blind Melon, eles têm uma música chamada No Rain. A música é toda alegrinha, sabe? Toda felizinha. Você vai ver a letra, tá falando uma parada tipo... mega depressiva, tipo, eu só quero alguém pra dizer pra mim, eu quero sempre estar lá pra você acordar. É, isso, é exatamente isso, cara, é exatamente isso que eu tô querendo, sabe, chegar. A minha vida é bem normal, você não gosta do meu ponto de vista, mas tipo, foda-se, sabe? É tudo uma merda, mas eu tô aqui. Aí, tipo, as músicas eram muito assim, do tipo, olha só, gente, isso aqui tá uma merda e tal, mas pô, vamos, sabe, get a life, vamos seguir com a vida, sabe? Eu acho que isso foi um diferencial na música. Porque a gente tinha muito daquele glam rock antes, que tava falando de amores malucos, sabe? Paixões incontroláveis, ou desejos de poder. E a galera, os jovens daquela época, estavam vivendo isso tudo, sabe? A época tava meio tensa, tava tudo meio refreado, até por conta da década de 80 ser uma década... dita perdida, né, como o Nicolas falou no início, essas paixões exacerbadas não tinham mais espaço. Pois é, e pro jovem americano também, anos 90 foi muito complicado, porque você tem a construção da sociedade americana com uma série de fatores, sabe? Sem desde fatores de guerra aos fatores de perigo nacional, sabe? Essas coisas todas, fatores econômicos, né? Você for pegar o cenário de Seattle, você vai ver que, por exemplo... Você, nos Estados Unidos, já tinha passado a Guerra Fria, anos 90, né? Anos 90 acabou a Guerra Fria, foi 91 por ali, o auge do grunge. Acabou aquela utopia, porque até então muitos jovens se viam baseado na utopia de que o mundo podia acabar a qualquer momento com uma bomba atômica. Assim. Pra gente isso hoje é meio irracional, só que na época era uma realidade muito, muito próxima, assim, de que o mundo poderia acabar. Então por isso que até o punk rock tem um pouco do seu surgimento baseado nisso, pautado nisso, sabe? As pessoas, assim, meio que perderam aquela razão de acreditar que o mundo podia acabar amanhã. Ficou aquela coisa, ficou vazio daquilo. Você tinha os jovens que eram mais patrióticos, eles não tinham mais no que temer, basicamente. A Guerra Fria acabou, não temos um inimigo agora lá fora. Não é à toa que em 2000 você vai voltar com o terrorismo, sabe? Você tem um resgate de uma certa forma, aí os conspiradores vão falar, os conspirólogos, ou o que seja, se isso é uma construção do governo americano pra poder voltar a ter um controle da sociedade, sabe? Enfim, os anos 90 é uma década meio que perdida pros americanos. Os americanos não tinham que... Só tu vê musicalmente falando como os anos 90 são confusos nos Estados Unidos. Você vai ter o hip hop com ascensão muito grande com o gangsta rap, porque acabou o inimigo lá fora. Os inimigos agora são a gangue do bairro vizinho, sabe? Que tá caindo na guerra comigo. É um pouco disso também. Não, vamos combinar uma coisa. Vamos aqui. Só aqui. Cá entre nós. Junto aqui, galera. Abraça. Não, você tá com bafo, cara. Eu não. Tá. Você é gordo, cara. Cala a boca. Ih, olha aí. Ih. Não, vai começar. Se você fosse gordo, você podia ter uma tatuagem legal dessa aí, Fibonacci, no braço. Ah, ô, galera, vamos parar com essa palhaçada. Pô, mó bonito aqui. Beijinho no ombro pra tu. Mas enfim, quando se fala de grunge, falam muito de Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. É legal. É, são as bandas mais conhecidas, ok, mas tipo, tinham outras tantas bandas muito boas. Exatamente, são Temple Pilots, é melhor que todas. Ah, ok, né, tudo bem. Mas, olha só, o Nick aí falou, do Melvins, que eu sou muito fã do Melvins, Mudhoney, Green River, tá ligado? Você falou do Stone Temple Pilots, tem outras bandas que vieram antes também. Sonic Youth, Google Dolls, Pixies, eles todos estavam ali naquele cenário. É claro que eles não são propriamente grunge, mas todos eles estavam ali rodeando aquele cenário grunge, sabe? tem o Black Flag. Surgiram na época, né? Surgiram na época, então acabou sendo... É, o próprio Stone Temple Pilots, que é a minha banda preferida, eles surgiram na época, lançaram o primeiro álbum em 92, fizeram um sucesso estrondoso, né? Fizeram um acústico na MTV, essas coisas que todas as bandas faziam. E só que, tipo, o estilo deles era mais rock alternativo, né? Só que como eles surgiram mais ou menos na mesma época, eles foram taxados de grunge. Jogaram eles todos no mesmo bolo. Sendo que nem eles, eles eram de San Diego, eles nem eram de Seattle, não tinha nenhuma ligação com Seattle. Tinha muitas bandas ali que estavam surgindo naquele cenário do Noroeste do Pacífico, ainda nessa pegada do grunge. Mas de repente tiveram várias outras bandas que surgiram longe desse centro de Seattle, que tinham a mesma pegada, não por ter influência ou qualquer coisa do tipo, era só porque era uma música que estava contagiando todo mundo. Era um modo de fazer música que estava contagiando os Estados Unidos. Uhum. Eles surgiram e foram jogando tudo mesmo bolo sem saber o que, que eles eram, sabe? Pô, vou te falar, aqui no Brasil, sabe uma banda que teve muita influência disso e que muita gente não percebe? Qual? A banda Utopia. A banda Utopia que gerou Mamonas Assassinas nos anos 90. Sim. Ah, é? Sim. A banda Utopia, ela querendo ou não, ela tava vindo daquele cenário dos anos 80, sabe? E até o nome Utopia é uma brincadeira com isso, de acabou a Utopia com o fim da guerra, sabe? Com esse fim de Guerra Fria, basicamente, sabe? A banda Utopia, ela foi criada em 89, na época que o Muro de Berlim foi derrubado. E querendo ou não, a gente fala que a Guerra Fria acabou em 91, mas pra quem viu aquela época, a guerra acabou com a queda do Muro de Berlim. Ali, tipo, mostrou que tava acabando, que só faltava só assinar papelada, basicamente. É, limpar sujeira, exatamente. Exato. E ela vai surgir como os mesmos elementos que influenciaram as bandas de grunge. Você pode ver, assim, que até em páginas com Wikipedia, ela é definida como rock alternativo, que também pode ser entendido como indie rock, de uma certa forma. Sim. O hardcore punk, sabe? E aqui, tá, tudo bem, tem o pop rock que digitou, mas o hardcore punk e o rock alternativo são os dois ingredientes que juntos formam um pouco do grunge, sabe? Só que, claro que isso fora do lado desse contexto norte-americano não teve uma significação tão grande, a banda era um fracasso total. E eles foram formar o Mamonas Assassinas, que aí sim, né? Aí sim, não tem nem o que aí dizer, né? Exato, mas assim, só... Interessante, já que você abordou essa questão das bandas grunge fora de Seattle, pegar um exemplo aqui do Brasil, sabe? Então, já que a gente vai falar das bandas grunge e tal, vamos começar falando daquela tracklist da Deep Six, né? Foi a primeira gravação grunge oficial. Eu tô aqui fazendo muitas aspas com a mão. A primeira gravação oficial do grunge. Ah, mas isso sempre vai ser, cara, qualquer coisa. Foi o Deep Six, lançado em 86. Ele tinha na tracklist Green River, Melvins, Malfunction, Skin Eye, né? Malfunction, Soundgarden. Oi? The Human também, se não me engano, estava. The Human, e o Soundgarden. E essa galera aí, mais tarde, foi formar um Mudhoney, esse Malfunction. Eu acho que tinha uma galera que depois foi pro Alice in Chains, se não me engano. Eles saíram de lá pra ir pra uma banda maior. O Alice in Chains, ele era uma banda completamente diferente de grunge, se não me engano. Eles eram rock anos 80 puro, parecia até o Twitter Sister. Não, é bem por aí mesmo. É uma banda, por exemplo, que muita gente não percebeu, mas que surgiu nessa mesma época, que também era grunge, mas por conta da distância de Seattle, muita gente nunca considerou, é o Silverchair, que é lá da Austrália. Ela tem a roupagem do grunge dos anos 90. Isso aí mostrando a influência que o grunge teve fora dos Estados Unidos, que na Inglaterra teve a banda Bush também. Eu acho interessante abordar o grunge, mas não entrar na questão histórica de cada banda, sabe? Primeiro que são muitas bandas. E primeiro que a gente não tem tempo pra isso. Exato, né? E vai virar tipo o cast do Nirvana, cast do Pearl Jam, sabe? Soundgarden. Eu acho que assim, pelo menos enquanto tô gravando isso, eu percebo que ouvindo isso que a gente tá falando aqui, você meio que por consequência, você já entende o porquê do Nirvana, o porquê do Pearl Jam, né? Falando do fim, né? Do fim do grunge. Até, como a gente falou lá no início da questão do hip, que eu falei que o hip foi um estilo musical, muita gente pode discordar, mas você pode procurar que há revistas de época que vão citar o hip como estilo musical. Hoje em dia, com todo o estudo que a gente tem e análise que a gente consegue ter do passado, né? Que a história é feita disso, analisar o que já passou. Sim. Você consegue definir que o hip não era música. Eu acredito que daqui a uns 20 anos vão olhar pro grunge e não vão mais citar como uma música. Vão citar como um movimento grunge, sabe? Período grunge. Sim. Não como um gênero musical, sabe? Mas enfim, assim como naquela época você teve na Inglaterra o punk como uma forma de reprimir aquele som que tava vindo dos Estados Unidos, sabe? Desse movimento hip, nessa época dos anos 90, você vai ter vindo na Inglaterra também com a mesma, mesmo contexto. Por isso que eu falo, cara, música é ciclo, sabe? Se você fecha da música, cultura, música, cultura é ciclo, sabe? A cultura mundial é feita de ciclos. Você vai ter uma invasão de bandas grunge na Inglaterra, o som invadindo as rádios, a rádio de Manchester, que é uma das rádios mais tradicionais de rock no mundo, que eu cansei de ouvir pelo meu celular, sabe? E você vai ter, como eu falei, a banda Bush, que é uma banda inglesa de grunge. E você vai ter uma decadência nas bandas de heavy metal na Inglaterra dessa época, sabe? De movimentos que eram originários de lá. E vai surgir o Britpop com Oasis e Blur, naquela disputa radiofônica de qual é a melhor banda, que é uma forma de reprimir esse som que tá vindo lá dos Estados Unidos, sabe? É uma forma da Inglaterra mostrar que ela também pode produzir som bom. É uma resposta. E ambas têm uma base comum, uma base. Que é essa coisa do buscar a independência, que o Britpop também surgiu independente, sabe? De vamos fazer nosso próprio som, com os nossos próprios elementos, sabe, na nossa vontade, independente de gravadoras ou não. A diferença é que o grunge, ele realmente queria ser uma banda de garagem, enquanto que o Britpop, ele queria ser aquela banda de garagem que pudesse tocar na rádio local, sabe? Ela tem um conceito radiofônico muito maior, é um som mais radiofônico. Tanto que vai ter bandas que fazem inúmeras referências a isso. O próprio Radiohead brinca com essa coisa, sabe? O Stereophonics também. Ô Nick, você falou aí do Britpop vindo pra suplantar o grunge. O vocal deles, como é que é o nome? John Harris, do Blur. Ah, sim. Ele certa vez falou, assim, que, tipo, se houveram movimentos que, depois do hippie, suplantaram a música hippie, então eu tô feliz de ser um vocalista de uma banda que vai suplantar o grunge, sabe? Aí. Esse ciclo mesmo. É, e depois o Noel Gallagher, fazendo referência, porque o Noel Gallagher era fã do Nirvana, né? Ele virou e falou que, tipo, olha, o grunge morreu, mas ele vai viver pra sempre dentro de nós, sabe? Isso foi bem legal. Que sim, na década de 90 mesmo, pós-morte do Kurt... E pós-morte do Lenny Staley também. Lenny Staley. Mas, que era também, do Alice in Chains. Isso. É, foram que marcaram, basicamente, foram a morte deles. Marcaram o declínio do grunge, né? A partir daí... O grunge foi morrendo, né, e o pessoal que continuou, as bandas que continuaram, foram, né, mudando seu estilo e tudo mais. Ah, e também teve a dissolução do Soundgarden. Assim, foram várias paradas, ó. O Kurt morreu, um tempo acho que foi depois, a maior de todas, se eu não me engano, acho que foi a maior de todas. Foi a morte comercial do grunge, basicamente. Pois foi, exatamente. Um tempo depois, o Lenny Stanley morreu também. E o dia começa a ter problema na turnê. O Pearl Jam teve aquele sumiço deles e o Soundgarden se desfez. Aí, tipo assim, os quatro grandes saíram do cenário. As bandas pequenas que estavam ali não conseguiram ocupar o vácuo que essas bandas grandes deixaram, sabe? Então o grunge acabou perdendo força. Uhum. O que é curioso é que esses artistas que saíram do grunge, eles ainda tinham força. Porque anos depois o Pearl Jam volta, e volta com força. Com status, sabe? De clássico até, assim, um som clássico, sabe? Status de clássico. O Soundgarden... Alice in Chains. Não, o Soundgarden se desfaz e monta o Audioslave, sabe? Uhum. Que é uma super banda com... Foi um pop rock maneiro. Era do Rage Against the Machine, né? Que era o pessoal junto com... Com o Chris Cornell, né? Isso. Na verdade, era o Rage Against Machine, mas eles, tipo, estavam precisando de um vocalista e chamaram o vocalista. Chamaram, exatamente. Mas a gravadora não gostou da brincadeira. Aí eles fizeram uma nova banda. Aí teve o David Grohl também, ele era baterista do Nirvana, né? Ele era batera e ele foi pro vocal e foi arrebentando os Foo Fighters, né, até hoje. Fazendo Foo Fighters. Mas só falando dessa questão que eu citei do ciclo, né? É interessante falar, que as pessoas às vezes não entendem, que elas falam, vocês dizem que no passado tudo era ciclo, mas e por que hoje nós não vemos isso? É porque, na verdade, quando a gente tá no hoje, a gente não consegue analisar o que tá acontecendo, tem que passar pra gente analisar, basicamente. Exato, isso que eu tava pensando hoje, eu pensei, caraca, será que no futuro eu vou, tipo assim, eu que escutava grunge na minha adolescência, eu vou lembrar, caraca, mas naquela época teve uma música que foi, sabe, influência naquela época, né, então... Cara, você pode ver, nos anos 2000, que beleza, estamos em 2014... Então a gente tá na década de 10, já dá pra você começar a ter um olhar melhor, né, sobre o que foi nos anos 2000. Ainda sim, é um pouco complicado, é sempre melhor você fazer isso nos anos 20, de certa forma. Só que você já pode ver que nos anos 2000, você tem de 2000 a 2006 um movimento muito forte do emo core, sabe? mundialmente falando. Também, você vai ter uma profusão de Simple Plan, Good Charlotte, Fallout Boy, Panic at the Disco, Jimmy Eat World, que vem de Estados Unidos, Washington DC, basicamente. Então você tem, beleza, som americano, emocore, invadiu o mundo todo. Na Inglaterra, esse som chegou, invadiu as rádios, e novamente a Inglaterra teve uma resposta, que é o indie rock da metade em diante dos anos 2000, que você vai ter de 2006 até 2000, e atualmente, basicamente. Você vai ter Franz Ferdinand, você vai ter Arctic Monkeys, você vai ter uma série de bandas que são hoje indie rock, mas que vieram, que tu vê, a roupagem dessas bandas é uma roupagem alegre, sabe? Elas são bandas que a música é animada. Você vê a Arctic Monkeys falando, ah, eu gostaria de ver como você dança bem no, na pista de dança, né? I bet you look good on the dance floor. Em uma outra escala também, a gente pode ver, você falou do Utopia, que depois virou... Mamonas. Virou Mamonas Assassinas, né? Uhum. Que junto com os Raimundos, começaram um pop rock zoeiro no Brasil, e que isso na década de 90, e que agora na década de 2000 deu espaço para bandas como Seminovos, Pedra Letícia terem espaço na grande mídia, sabe? Ainda digo que naquela época ainda tinha o Didi Subiu no Cristo, banda clássica daqui do Rio. Cara, não, peraí, quer dizer que o Didi Subiu no Cristo deu nome de origem a alguma banda? Sim. Foi uma banda aqui do Rio, não, que fez a famosa Sepultura banda... Dreams. Não, Didi Subiu no Cristo, você tem também o Teobaldo, que vai virar... Ah, como é que é o nome da banda? Gente, como é que é o nome da banda lá do... Tijuana. Tijuana. Que começou como Teobaldo, que era zoeira total, a capa do disco, eles segurando uma boneca inflável, sabe? Pelados, sabe? Era zoeira, assim, era putaria, palavrão, muita coisa zoeira mesmo. E depois vai ficar um pouco mais comercial, mais radiofônico, né? Aí vai vir como Tijuana, basicamente. Mas assim, só fiz esse parênteses aqui pra galera entender. Tipo, anos 2000 é isso. Conflito emo Estados Unidos com o indie rock atual, que é totalmente felizinho. Houve Supergrass, a música Alright, aquela música Yayak, tarará, tarará, que vira comercial de carro, virou comercial de uma parada de coisa. É felicidade total. We are alright, que é a música disso. Nós estamos bem. Que é pra mostrar que eles não tão depressivos como o emo dizia. É, uma época completamente diferente, né? É, nos anos 90 teve isso, grunge. Tem Nirvana cantando I Hate Myself and I Want to Die, né? E você perfeito, tem, né? O Ace cantando Live Forever, Viva Pra Sempre. Ah, o Live Forever, inclusive, é uma homenagem dos irmãos Gallagher ao Kurt, né? Uma homenagem às avessas, né? Que eles sempre estavam essa natureza... depressiva e pessimista que o Kurt tinha, né? Apesar de serem grandes fãs do som. Eu sou um exemplo disso, eu sou muito fã do Nirvana, eu cresci ouvindo Nirvana, assim, musicalmente falando, me enriqueceu muito, sabe? Reconheço muitos defeitos, tá? Sei ver que Pearl Jam é superior musicalmente falando ao Nirvana, consigo perceber isso, absurdo. mas não tem a mesma influência e significação psicológica que o Nirvana teve na minha adolescência, sabe? Não é mais importante pra mim, então. Mas hoje em dia, eu sou muito mais Britpop. Assim, tem muito mais a ver comigo. É por isso que o podcast acabou, porque eu sou fã do Nirvana. Mas eu sou, mas é isso que eu tô falando. Eu sou mais fã do Nirvana. Vocês não vão começar a lavar roupa suja aqui, pelo amor de Deus. Não, mas o que eu quis dizer, eu sou muito mais fã do Nirvana que Pearl Jam. Mas, por exemplo, você é mais fã de Nirvana do que Beethoven, por exemplo. Digamos, sabe? Mas você sabe reconhecer que Beethoven toca muito mais que Nirvana, sabe? Entendeu? Ele é basicamente isso. Ah, controvérsia. É muito mais completo. Aquela velha história de gosto é gosto, né? É, exatamente. Eu gosto muito mais de Nirvana, mas eu reconheço que Pearl Jam, musicalmente falando, os caras são muito melhores. Os caras tocam muito mais. Dessas bandas, o Nirvana era o punk, né? É três acordes, letra simples e vambora. É. Você tava falando de ciclos e tal... É importante, a gente não falou lá e tal, mas teve um cara que trabalhou muito em todo esse ciclo grunge, que foi o Jack Endino. Ele era produtor lá da Sub Pop, foi ele quem viu o produto grunge e transformou ele em algo comercial, né? Uhum. E por muito tempo ele foi o homem forte da gravadora, era ele quem negociava as bandas e tal, depois do Bleach. Do Nirvana, né, que foi o auge dele, sim. Produziu todo o CD, ele alcançou fama internacional, os caralho, e aí aquele negócio, né, o cara, tipo, alcançou o auge e se perdeu. Mais tarde, já em 93 que saiu aquele Titanomaquia, dos Titãs. Ah, sim, que foi produzido por ele também. Foi produzido por ele. E vale lembrar que esse CD do Titãs, inclusive, é punk rock com grunge. Sim, sim. Porque os Titãs viram aquele som e falaram, porra, é isso aí que a gente quer tocar, né? Isso daí tá dando dinheiro lá fora, a gente quer também. Pô, pois é. Não, e tipo assim, ele, depois dessa época, depois de 93, 94, ele meio que perdeu a mão. Aí vem, ele veio produzir os Titãs com Titanomaquia. Ele também produziu aquele, cara, eu adoro aquele, a banda, a melhor banda de todos os tempos da última semana de 2001. É um ótimo CD dos Titãs e também é produzido por ele. Também fez um dos álbuns da carreira solo do Bruce Dickinson. Sim, sim. Lá nos idos dos anos 90, que foi uma época triste do Iron Maiden. Pois é. Não, mas então, o cara tipo, alcançou o auge dele com Bleach e depois foi só ladeira abaixo, sabe? Ele perdeu a mão na produção dele. E foi fazendo coisas de qualidade cada vez menor, assim, cada vez fazendo trabalhos de pior qualidade. E isso acabou também influenciando, porque como ele era o homem forte do grunge, quando ele perde a mão, o grunge perde força, né? É, e querendo ou não, foi um período, foi a questão de contexto, sabe? Eu acho que o grunge não teria como se manter, não. Ainda mais esses sons que mexem muito com o lado psicológico, sabe? Como o emo foi, como o grunge também foi. Claro que tô dizendo que eles mexeram com o lado psicológico, mas não o mesmo significado, sabe? Sim, é. Mas assim, é uma coisa muito de época, sabe? Você não tem como manter isso por décadas e décadas e décadas, sabe? Isso é uma confluência de aquilo que eu falei. Seattle não tinha tanta comunicação com o resto das outras metrópoles, sabe? Você ainda não tinha internet. A internet também é outro fator muito importante pra surgir o indie rock fortemente de 2007 pra frente, sabe? A galera divulgando seu próprio trabalho pelo YouTube, pelo Groove Shark, etc. Então, assim, tudo é uma questão de período, sabe? Assim, é uma questão de vários elementos. Você tem a cidade de Seattle, você tem as bandas que tinham antes, a depressão do Kurt, tudo. Pois é, não, e nesse ponto também, a gente pode até dizer que, graças à limitação da internet nos anos 90, uhum, o Kurt acabou sendo o último grande ídolo mundial, né, no cenário de rock. Porque depois dos anos 90, que a internet se popularizou mais no mundo, tiveram vários pequenos ídolos locais, mas nenhum grande ídolo mundial de todos os tempos que toca em todas as rádios. Ao contrário do que era o Nirvana. Então chegamos à parte de indicações e dessa vez a gente vai fazer diferente. Em vez de eu pedir a indicação de qualquer coisa, seja de quadrinhos, de filmes, enfim, pros convidados aqui, a gente vai dar indicações a vocês de músicas. E essas músicas vão tocar aqui no cast. Então é o momento rádio aqui do Banco de Cérebros, né? Olha aí. E eu vou pedir primeiramente ao Nicolas. Nicolas, qual é a música que você indica? Cara, não tem como ser mais clichê, né? Eu vou ter que indicar uma do Nirvana. É, que nem do nome, a banda favorita desse momento mesmo, sabe? É clichê mesmo, mas pelo menos eu tenho autoridade pra falar. Mas assim, eu vou indicar a música que é um single do álbum Nevermind, né? Que ela é muito boa porque ela faz... Foi assim, um momento de raiva do Kurt com relação a essa massificação do grunge, né? Acho que é até interessante nesse debate que nós tivemos aqui. Que ele tá criticando as pessoas que ignoravam totalmente o significado por trás das canções que ele fazia, sabe? Tinha todo um significado, as pessoas não, é. Acho que iam ouvir o que eu falei, a guitarra feedback, o fuzz ligado e aquele som grunge, né? E essa música, a sonoridade dela é muito grunge. Ela começa com uma guitarrada, assim, sabe? No fuzz máximo, feedback máximo. E de repente ela vai começando aquela letra depressiva, sabe? E falando nada com nada, que é a música In Bloom, falando aí, sell the kids for food, né? Aquela coisa assim, nature is a whore, sabe? Coisas, são frases soltas que não significam nada. É quase que um neo-dadaísmo, sabe? Neo-dadaísmo. Pois é, eu sou um crítico de arte. Kids for food. Well, the changes moves. Stings here again. Real. Rafa, qual a sua indicação, cara, de música? Calma aí, esse puto aí indicou a música que eu ia indicar. Ah, caô que tem de cair. Não, isso que eu ia falar, tipo, porra, mas não era o Alpha que era o fã do Nirvana? É, mas não, pois tá, é, ainda, tipo, ainda tá, bem indica que a Melvis aí, fica feliz. Porra, olha... Tira da mãe, não dá spoiler da pauta, cara. Caraca, pera aí, eu não tô vendo a pauta, agora que eu tô vendo. Agora... Peraí. Tava escrito que o Alfalfa ia indicar em Bloom? Não, tava escrito aqui que ele ia indicar The Melvins. Ah, então, pô, por que tá falando que ia indicar Nirvana? Ah, mas vai que o cara mudou, essa é pauta antiga. Não, como cara... aí, onde é que... Onde, ah, não, eu coloquei na indicação, né? Lá embaixo. Caraca, pior que eu falei que ele ia indicar The Melvins sem ter lido, sério mesmo. Exatamente, e, cara, tirou no escuro e acertou. Duas vezes, né? É, mata dois ainda. A terceira não faz. Calma aí, agora eu me compliquei aqui. Não, tudo bem, a gente tem tempo, só precisa acordar às 6 horas da manhã, né? Uma coisa tranquila. Ah, não, tá, eu já encontrei a música. Ah, tá. Tá, não. Olha só. Tá. Caralho, ó. Me dá 5 minutos aí. Que isso, cara? Vai cagar? Isso é hora? Ô, gente... A música corre pra cagar, cara. Velho, a gente tem que dormir. Caralho, Alfalfa... Não, porque eu não ia... Eu tava pensando já em outra música, mas já que eu coloquei essa, eu não vou falar dela. Oh, ok. Não, tudo bem, acho que você pode falar agora. Né? Eu já posso falar, né? Obrigado. Já. Não dorme não, cara. Calma aí. Vai logo, cara. Eu quero dormir, velho. Não é você que vai pegar 1000 ônibus pra chegar no Projac amanhã. A porra da música tá... Não, já encontrei a porra da música, já não tá abrindo. Tudo bem. É, gente, o Alpha ele vai primeiro abrir a música, aí ele vai ouvir. Aí se ele gostar, ele vai indicar pra vocês. Aí ele vai ouvir depois outro álbum pra achar outro álbum, exatamente, gostar. Pra poder. A música que eu vou indicar é o As It Was, do Melvin, que tava lá no Deep Six. Aquele primeiro álbum do grunge, sabe? Ela é uma ótima música introdutória pra esse cenário. E do que ela fala, o próprio título já, tipo, já começa com uma pergunta. As It Was, sabe? Do que eu tô falando. E a música, tipo, é nada a ver, sabe? É muito boa, porque ela tem bastante esse espírito do grunge do... Foda-se, o que eu tô falando? O importante é vocês ouvirem, pularem, bater cabeça e vambora. É isso, cara. É isso. A gente tá aqui, a gente é amigo, vamos bater cabeça. Yeah. Por último, a minha indicação é... Eu falei da banda aqui, da minha banda preferida, Stone Temple Pilots, então eu não poderia deixar de indicar, né, a minha música preferida, que é Plush. É a música do primeiro álbum deles, que é o Core. Foi lançado em 1992. Sem dúvida é o meu álbum preferido, aliás, o meu álbum de todos, assim, até hoje eu não consegui encontrar outro álbum que eu tenha gostado, que é o Core. É, eu não poderia deixar de indicar a música Plush, que foi uma música que, basicamente, a letra, ela faz referência a uma reportagem que o vocalista Scott Weiland viu uma vez na TV, de uma vítima morta por estupro, né? Uma garota, exatamente, uma garota foi morta por estupro e ele resolveu fazer essa música, né? Ele basicamente se inspirou para poder fazer a letra. E a música, eu acho sensacional, assim, sabe? É a melhor música deles de todas, nenhuma conseguiu superar. A performance do Scott Weiland no vocal, eu acho maravilhosa. Enfim, eu tô falando demais. Where you going? comentário, só um comentário rápido aí. Sim. É, histórico da música que você falou aí, parece bastante com o Jeremy do Pearl Jam. Pearl Jam, exatamente. Ah, tá. Melhor, a música mais conhecida, acho que do Pearl Jam, é uma das mais conhecidas é Jeremy. É Jeremy e Black, né? Sim, então, sim, mas tá lá no topo lá. E o Jeremy tinha o quê? Ele falava de um garoto, mas eu... É, o garoto comete suicídio na sala de aula. Caraca, eu nunca entendi a letra. Ele cometeu suicídio, o garoto? Foi. Era um garoto que ele sofria bullying no colégio e tal. Isso era, eu entendi. Tutuado. Aí um dia ele virou e falou assim, ah, vocês, né, vocês me zoaram, agora tá aí, ó. Olha o que vocês fizeram. E ele se matou. Caraca, isso pré-história de bullying, anos 2000 e palestras assim, em escolas. Ao contrário de Flush, né, que foi uma reportagem que o cara viu e tal. Sim, exatamente. Jeremy não, Jeremy foi um garoto que o... Esqueci o nome dele, alguém me ajuda. O nome, caraca, fala, Nicolas, você que é um fã do projeto, como é que é o nome do vocal? Tá bom. É o nome mais engraçado do mundo. isso é pra me diga. Eu precioso, Matthew. Cara, pô, não sei de nada, não, velho. Vocalista do Pearl Jam, que o Ed não Vedder. Era viciado. Ed Vedder, Ed Vedder, isso aí. Exatamente. O Ed Vedder, ele conhecia o garoto Jeremy, sabe qual é? É, dizem que era um garoto que ele conhecia e tudo mais, sofreu bullying. Olha aí. Caraca, cara. Tem que dizer engraçado. Que era ele também, só que, não, ele tá vivo, né? Então. É, provavelmente foi ele, ele falou, ah, o garoto morreu, sabe, aquela coisa. Foi um amigo do meu primo, sabe? Ele jogou na culpa do outro. É, sabe? Né? Não, mas no final da história o garoto morre com suicídio, com um tiro na cabeça, cara. Então, essa é a parte de invenção, mas a parte do estupro, quem sabe? Cara, mas ambas as músicas, tanto Jeremy quanto Plush, mas Plush é melhor, né? Cara, como aí? Você tá querendo comprar Plush a Jeremy? Ok. Claro, tô cara. Tô brincando aqui agora. Tchau, gente. Muito melhor, cara. Então, pessoal, até a próxima vez. Então chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Eu vou agradecer aqui ao Nicolas pela sua participação. Que isso, eu que agradeço aí. Galera, acessem bacanudo.com.br. Ouçam é foda. Ouçam aquelas gêmeas, né? Gêmeas ouçam. Ouçam o Caçadores da Lista Perdida lá no podcast novo aí. 11 episódios, delícia e puro prazer. Bem que eu não sei quantos episódios aí, pode ser que já tenha 12, 13, não sei. Mas enfim, agora vocês entendem porque o podcast acabou, né? Talvez até o seu podcast tenha acabado quando esse podcast sair, porque no ritmo do Banco de Cérebros... Não, que isso. Esse vai sair depois de... Esse vai ser o histórico. Pela, acho que, terceira vez que a gente consegue fazer um podcast sair na sequência do outro. Olha, e esse aí vai sair na sequência de outro podcast, olha só. Que delícia. É. Aliás, eu gostaria de agradecer a participação aqui do Alfa Leandro, né? Isso. Entregando o nome já. Olha só, minha alcunha, meu codinome secreto aí, o cara me entregando. Mas enfim, eu tô aí nas interwebs. Em algum momento, antes desse podcast ser lançado, vai ser lançado o Poeira Pensante. E a volta do Mais Uma Dose, lá no caixaconta.ai.blogspot.com.br. E no Facebook também, facebook.com/caixaconta.ai. É isso aí, vocês me encontram por lá. Beleza. Então é isso, pessoal, eu agradeço a todos que ouviram. Pra quem não conhece, acessem www.bancodecerebros.com. Comentem aí nos posts, batam um papo com a gente, deixem suas mensagens, quem sabe elas serão lidas no próximo podcast. Nas redes sociais vocês podem tanto encontrar no Facebook, Twitter, YouTube. Depois do barra você coloca Banco de Cérebros, tudo juntinho, e você vai achar a gente. Grande abraço a todos e até mais, pessoal. Falou. Até mais. Até mais. Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta.